Estamos aqui no município de Barra Longa, na escola Claudionor Lopes, no programa Rádio Solta Sapo. Município de Barra Longa. Como as escolas, a rede de educação, pode ajudar na regeneração do Rio Doce? Conscientizando os alunos da necessidade e a importância de controlar a poluição do Rio Doce e manter a água limpa. Como vai, Tinininha? Como que está a água aí na sua região? Sim, eu gostaria de perguntar se essa escola bonita, cheia de guerreiros e guerreiras, tem um projeto ou tem alguma coisa que está aplicando para ajudar o Rio Doce e o Rio Carmo que temos aqui por perto? Bom, aqui nessa escola não tem, porque a água está muito contaminada. Mas a gente pode pensar em fazer um projeto para ajudar a limpar a água. Juliana. Ela é muito bonita. Eu vou mandar para minha tia Bruna e eu quero falar que tem que reciclar. E a gente da nossa escola recicla para todas as coisas. E a gente está reciclando para fazer o Natal aqui na escola. Tio Rodrigo, como que está a situação aí, Mariana? Pai nosso que estás no céu, proteger a capoeira. Pai nosso que estás no céu, proteger a capoeira. Santificado seja o nosso nome, venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como lá no céu. Eu tenho mestre de verdade. O Rio Doce é meu amigo, mexeu com ele. Mexeu comigo de novo. O Rio Doce é meu amigo. Mexeu com ele. Mexeu comigo. O Rio Doce é meu amigo. Mexeu com ele. Mexeu comigo. O Rio Doce é meu amigo.